E aí, DJ Lucas, tão falando por aí que tu tá piquiraque, explodindo tudo. É o Moreno novamente. E o Drag Boladão. Tava de boa em casa, uma proposta irrecusável. Ela tava de careta, me pediu um baseado. Mandou eu chamar o Uber que eu fodo pra caralho. Não supera aquele dia, transar lá no meu barraco. Não esqueça aquele dia que a gente transou chapado, ela caralho. Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Dá um trago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, dois japonesinhos senta pra caralho, é da fumar comigo. Na brisa que é bom, dois japonesinhos senta pra caralho, é da fumar comigo. Eu só ia usar a maconha pra fazer um sexo gostoso. Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim. Porque gosto de me fuder. Sei que o Mandela tá gostosinho. Vamos ali na via lá no escurinho. Caso uma proposta irrecusável, ela tava de careta, me pediu embaseado. Mandou eu chamar o Uber que eu fodo pra caralho. Não supero aquele dia, transa lá no meu barraco. Não esqueça aquele dia que a gente transou chapado, ela caralho. Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Dá um trago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, dois japonesinhos senta pra caralho, é da fumar. Gostoso. Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim. Porque gosto de me fuder. Sei que o Mandela tá gostosinho. Vamos ali na via lá no escurinho. Você sabe pra quê? Que me fode, fode, fode a noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Me fode, fode, fode, fode. Pode mandar avisar, meu parceiro. E aí, DJ Lucas, tão falando por aí que tu tá piquiraque.